Classicamente, um divertimento de António Gomes. Olá! Partendo que este episódio de Classicamente seja uma pequena homenagem ao 25 de Abril. Abril de 1974 é uma das datas maiores da minha vida. Ela significou e continua a significar, sobretudo, o colapso de dois pilares essenciais do país onde eu vivia. Antes de mais, o fim de um regime político onde as liberdades individuais e políticas eram mentira, onde os direitos civis e políticos eram amplamente reprimidos. Recordo-me de um comício da oposição nas últimas eleições. Agentes da polícia que estavam na primeira fila cortaram a palavra a um orador porque o mesmo não tinha pedido autorização prévia para falar. Recordo-me de ser necessário disfarçar de magusto no monte fora da cidade uma reunião para discutir a situação política do momento e planificar o que fazer. Sob as águas calmas, um vulcão de fogo, toda a terra treme nas vozes deste povo. Recordo-me dos estratagemas para conseguir afixar pequenos cartazes na entrada da faculdade, antes que fossem retirados por um funcionário da secretaria, que era também da PISA. Vamos lá cantando no fragor da correnteza. E depois, o fim da guerra colonial, a guerra que cortava a vida dos jovens, alguns de forma definitiva. Recordo-me de quando cheguei à faculdade no dia 25 de Abril desse 1974. Alguns colegas de um grupo clandestino de intervenção de que eu fazia parte receberam-me com alegria contida porque as notícias ainda não eram para gerar certezas. Parece, disseram-me, que acontece algo em Lisboa. E acrescentaram que seria o derrubo do regime. A fruta está podre, já não se remenda. Na sequência de um breve interrogatório pela polícia, convencido de que seria chamado para a tropa, estava a preparar a minha fuga para a Holanda. Naquela manhã, tive a sensação de que estava a retomar a minha vida ameaçada de interrupção. Do meu ventre para a pança dos burgueses. Para esta homenagem a um mundo onde todos possamos ser pessoas, pensei socorrer-me da música. Falo-ei a partir de duas ideias. A primeira é esta. A música, duas músicas, foram as senhas que estiveram no arranque das operações militares que aguardaram por elas. Já voltarei a este assunto. Alça, meu menino, vê se te arrebitas, que este peixe podre só é bom para os parasitas. Só a nosso mando é que há liberdade, vamos lá lutando para mudar a sociedade. Segunda ideia. Como salientou Adriano Correia de Oliveira, a canção, antes do 25 de Abril, desempenhou um papel importante, um papel complementar da outra luta, a luta política junto das massas populares e da classe operária. Ela foi o estímulo, o grito de alerta, a denúncia da ausência de liberdade, da exploração na terra e na fábrica, da guerra e da imigração. No mês anterior a abril, a 16 de março de 1974, ocorreu uma tentativa de golpe militar contra o regime do Estado Novo. Uma coluna do 5º Regimento de Infantaria das Caldas da Rainha marchou sobre Lisboa. Mas o golpe das Caldas, como ficou conhecido, não teve êxito. Uma das falhas deveu-se à falta de coordenação entre as unidades insurgentes. A comunicação entre as divisões das Forças Armadas era prejudicada pela ausência de um sistema unificado de comunicações. Para a nova tentativa de derrubar o regime, impunha-se ultrapassar este problema. Como? Quando corres a tapa da janela, o que faz falta? Um oficial da Marinha, Carlos Almada Contreira, especializado em telecomunicações, foi encarregado de achar solução. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta. Achou-a durante uma viagem a Madrid, em finais de março, onde se encontrou com um ex-padre chileno. Este último possuía um livro que explicava como os apoiantes de Allende planeavam mobilizar forças democráticas em caso de um golpe fascista, usando como sinal na rádio uma sequência musical do mais famoso dos cantores de tango, Carlos Gardel. O que faz falta é animar a malta, o que faz falta. O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta. Contreras propôs então que todos os capitães, previamente informados do estratagema, avançassem com as suas tropas ao mesmo tempo, ao sinal de uma canção portuguesa. Antecipando-se a Contreiras, Otelo contactou um apresentador do Rádio Clube Português, o ex-subordinado na Guiné, para transmitir o sinal às 22h55 numa pequena cadeia de emissores locais, os emissores associados de Lisboa. Seria uma canção sem qualquer conotação política direta, para não suscitar qualquer dúvida das autoridades sobre o seu significado oculto. O que faz falta é animar a malta, o que faz falta. O que faz falta é empurrar a malta. E depois do Adeus, de Paulo de Carvalho, tinha sido recentemente a vencedora do 12º Festival RTP da Canção. Foi transmitida por João Paulo Diniz às 22h55 do dia 24, anunciada de modo também suspeito assim. Faltam 5 minutos para as 23h, o Paulo de Carvalho com o Eurofestival 74 e depois do Adeus. Faltam 5 minutos para as 23h, o Paulo de Carvalho com o Eurofestival 74 e depois do Adeus. Quis saber quem sou, o que faço aqui. Quem me abandonou? O problema da primeira senha é que ela seria ouvida num número limitado de unidades militares. Com efeito, não é possível captar os emissores associados para além de uma centena de quilómetros e mesmo em Lisboa há lugares aonde não chegam. Mar, não me traz tua voz. Uma segunda senha era, pois, necessária e requeria um canal de transmissão nacional. Em tristeza, enfim. Tanto a emissora nacional, que estava cheia de agentes oficiais, como o Rádio Clube Português são descartados. A alternativa será a Rádio da Igreja Católica, a Rádio Renascença. No seu programa Limite, transmitido da meia-noite às 2h, há responsáveis em quem é possível confiar. Mas estes radialistas têm de iludir a censura dos padres da Renascença, a quem devem apresentar previamente o alinhamento do programa, a censura dos padres e a de um censor presente em todas as emissões do programa. Eu nada te dei. Há ainda um outro pormenor. A canção que será a segunda senha não poderá constar na lista de músicas proibidas nem pela censura nacional, nem pela interna da rádio. Morri nele, e ao morrer Inicialmente, a escolha recaiu sobre Venha o Mais Simples, José Afonso, que chegou a ser inserida por Otelo num documento secreto a enviar aos quartéis militares. Só que essa canção não passaria na censura prévia da Renascença, que a tinha proibido. Ficarmos sós. Um dos responsáveis pelo programa sugere como alternativa Grândola Vila Morena, também de José Afonso. A sugestão é aceita, o documento secreto corrigido com a nova senha e policopiado de novo. Minha dor que aprendi. As senhas funcionarão deste modo. A primeira, emitida pelos emissores associados de Lisboa, indicará às unidades de Lisboa que se devem preparar. A segunda, transmitida à meia-noite e 20 minutos pela Renascença, será o sinal nacional de que o golpe militar se tornou irreversível. Pretendia-se que antes da canção fosse lida a sua primeira estrofe, mas isso poderia levantar suspeitas ao censor presente. Então, para desfazer qualquer suspeita, optou-se por lhe acrescentar dois poemas de um dos autores do programa. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Naquele dia, ao microfone está um estagiário. Este, em vez de colocar a bobina pré-gravada com a canção e os poemas, decide ler anúncios publicitários com uma lentidão exasperante. Em cada rosto igualdade, Grândola. Um dos autores cúmplices, Manuel Tomás, afasta o estagiário e coloca a bobina no ar 19 segundos depois. Terra da fraternidade, Grândola, Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. O censor farejou que algo de anormal invade o estúdio. Tomás e o outro autor, Carlos Albino, tentam ganhar tempo até que passe pelo menos a primeira parte da bobina. Que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, por companhar. Distraem o agente da censura, mas as suspeitas deste aumentam ao ouvir os dois estranhos poemas e a música eletrónica com que a gravação prossegue. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. A nascente é que nasce. O sol trazido pelo Douro, pelo Tejo, pelo Guadiana, pelo grande rio da beleza e dos poetas que trouxeram o tempo na cova da mão. Cinza de música. O sol nasce doce e meigo, terno. Suave se levanta no horizonte, como um cavalo cheio de canções. E é uma raiz de luz que nenhum ouro faz oscilar na balança. O sol vai de nascente a poente, e o poente é sempre nascente, como lábios, soprando atrás de outros lábios. Meu poema, quero cão, farejando coisas novas, treinado aos braços do Sol para Mercúrio, para Saturno, para Plutão, para o ato de pressentir longe uma galáxia necessária. Meu poema, quero como quero. Um bago de trigo ampliando-se cada vez mais. A cor do trigo, das searas, aos olhos de Júpiter, ceifado pelo quarto minguante desta beleza íntima, sincera, que me enche os olhos de lágrimas quando encubro a carne de imaginação, e o meu sangue fica assim, circulando, filtrando as cinzas em Marte, feito rim, e saboreando o subsolo da terra feita veludo, cetim, metal de pano, brilho de líquido pingando no meu íntimo silêncio, sincero, que me encha os olhos de lágrimas. Estes olhos que são pássaros do escuro voando com suas pálpebras entre as nuvens mais altas do urânio. É isto que é íntimo. E o agente explode quando é tocada a última canção que estava proibida na Renascença. Coro da Primavera, ainda de José Afonso. Cobra-te canalha na mortalha, hoje o rei vai nu. Os velhos tiranos de há mil anos morrem como tu. Abre uma trincheira, companheira, deita-te no chão. Sempre à tua frente viste gente de outra condição. Thank you. A história de Grândola Vila Morena é muito rica para o tema deste episódio, mas não temos aqui espaço para muitos detalhes. E há muitos detalhes, desde o modo como foi conseguido aquele ruído de passos raspando o chão, logo no início, o movimento dos camponeses alentejando, regressando à noite dos campos, cantando ao ritmo dos passos. Foi assim. Numa manhã fria, Zeca, o padre Fanhais, Zé Mário Branco e Boris arrastam os cabos de gravação para fora do estúdio e, abraçados à moda do canto alentejano, arrastam balançadamente os pés na gravilha. O mundialmente conhecido engenheiro do som Gil Sal, curvado, grava o som e aí temos o batimento cardíaco do hino. Grândola Vila Morena permaneceu na história, no futuro de Abril, como mais do que uma senha. Ao contrário da primeira e depois do adeus, que era, digamos, inócua, a segunda senha tem ainda uma força libertadora e continua vigente, não apenas na música, mas também na política, como um dos símbolos dos ideais de Abril. Tem sido cantada em contextos vários, como no final da sessão solene de 25 de Abril de 2023, quando os deputados e convidados presentes na Assembleia da República entoaram em uníssono. Ou quando milhares de manifestantes concentrados no Terreiro do Paço em Lisboa, ou nos Aliados no Porto ou noutras cidades, a fizeram ouvir contra o plano de austeridade do governo português de Pedro Passos Coelho. Ou ainda quando membros do movimento que se lixa a Troika, situados nas galerias da Assembleia da República, reservadas ao público, interromperam o mesmo primeiro-ministro Passos Coelho. Primeiro-ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Senhora Presidente. O Sr. Deputado Nuno Magalhães sublinhou os resultados das conclusões do último Conselho Europeu quanto ao quadro financeiro multianual. Nós... As pessoas não se podem manifestar, sobretudo nestas condições. Peço ao Sr. Primeiro-Ministro que aguarde um pouco para prosseguir. Obrigado, Sra. Presidente. A intervenção. As conclusões do Conselho Europeu interrompe-se aqui 2 minutos. Eu peço às pessoas que se retirem ou que se silenciem. Os protestos ao som da Canção de Abril repetiram-se um pouco por todo o país, com alvos como o Ministro da Saúde, Paulo Macedo, o da Economia, o da Administração Interna. Populares já a cantaram em 2019 durante a cerimónia de abertura do Castelo de Montalegre, em protesto contra a mina a céu aberto prevista para a freguesia de Morgade. A cena repete-se mesmo além fronteiras, envolvendo portugueses, e coou durante uma manifestação de trabalhadores da construção civil em Genebra, na Suíça. Foi cantada ainda num dos momentos altos da manifestação que em Madrid, como em outras cidades espanholas, pediu a demissão do governo liderado por Mariano Rajoy. Além de E Depois do Adeus e de Grândola Vila Morena, há outra canção que trará memórias de Abril aos ouvintes menos jovens como outro símbolo da conquista da liberdade. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas Foi batizada de hino do Movimento das Forças Armadas, do MFA, mas na sua origem é uma marcha militar da autoria do cantor e compositor Henry Russell. A marcha tem o nome Alive on the Ocean Wave, em português, Uma Vida nas Ondas do Oceano. A história deste hino é fascinante. Existia nos arquivos do Rádio Clube Português um disco que incluía esta marcha. O Rádio Clube Português foi ocupado pelos militares na madrugada de 24 para 25 de Abril. Usaram essa estação de rádio para difundir os comunicados do MFA. Colocou-se aos revoltosos o problema de encontrar uma música adequada para tocar nos intervalos. Optou-se por marchas militares que seriam coerentes com a gravidade do momento, nada de música ligeira ou clássica. Um dos técnicos sonorizadores do Rádio Clube Português, José Ribeiro, que recebera em casa de madrugada um telefonema para dar apoio à emissão, sugeriu uma série de discos do programa Quando o Telefone Toca, um conhecido programa de discos pedidos pelos ouvintes. Discos guardados num armário por estarem proibidos. Não havendo chave, o armário foi arrombado. Entre as marchas disponíveis foi ainda José Ribeiro quem escolheu a de Henry Russell como indicativo dos comunicados do MFA. É uma marcha militar, mas suficientemente alegre para evitar o excesso de dramatismo que poderia assustar os ouvintes. Como indicativo, a marcha passará durante todo o dia no Rádio Clube Português. Ficou no ouvido e transformou-se no hino do MFA. A partir de 25 de Abril, indicava comunicados e visitas oficiais de figuras do meio governamental. Posteriormente, José Nisa, que já tinha sido o autor de E Depois do Adeus, fez a letra da marcha. Chamou-lhe desta vez a que é de vez. Segundo Galarza, tratou dos arranjos e da direção musical. Temos a José Afonso. Grândola Vila Morena resume o ideal socialista e libertário do autor. No entanto, o verdadeiro alcance da canção escapou à censura. O Zeca incluiu-a no álbum Cantigas do Maio, gravado em outubro de 1971. O disco foi proibido pela censura da emissora nacional a quando do seu lançamento, sendo permitida apenas uma exceção na Rádio Renascença para a canção Grândola Vila Morena, o que tornou possível a história da segunda senha que antes resumi. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Dei-lhe uma rosa encarnada. Há uma certa unanimidade em considerar Cantigas do Maio como a obra-prima do Zeca. Foi o momento em que o seu projeto de reinvenção profunda da música tradicional portuguesa atingiu o auge. Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados do passado. Eu fui ver o meu benzinho. Tenciono dedicar outro episódio classicamente ao ano em que foi gravado Cantigas do Maio. Nem o meu. 1971 é apontado como um dos marcos mais importantes da evolução da música popular portuguesa. Há quem vá ao ponto de situar aí uma revolução musical, claro, anterior à Revolução de Abril. Se o ouvinte entender que o 25 de Abril não foi uma revolução, não há problema, coloque a palavra entre aspas. Velha da terra morena, pensa que é já lua cheia. Vela que a onda condena, feita em pedaços na areia. Saia rota subindo a estrada, ainda à noite rompendo o fém. A mulher pega na braçada, erva fresca, supremo bem. Canta a rola numa ramada, pela estrada vai a mulher. Meu senhor, nesta caminhada, nem me lembra do amanhecer. Há quem viva sem dar por nada, há quem morra sem tal saber. Velha ardida, velha queimada, venda fruta se queres comer. À noitinha a mulher alcança quem lhe compra do seu manjar, para dar à cabrinha mansa erva fresca da cor do mar. Na calçada uma mancha negra cobriu tudo e ali ficou. Anda velha da saia preta, flor que ao vento no chão tombou. No inverno terás fartura de erva fora, supremo bem. Cantarola tua amargura, manha moça, nunca mais vem. Escolhi o tema deste episódio prevendo que chegaria ao fim com a desilusão que neste momento sinto. É de ter tocado apenas numa minúscula parte do universo imenso que é a música de algum modo relacionada com Abril. Assumo que não vi alternativa. Para terminar, avanço para a festa que foi Abril e termino num estilo diferente. A festa de Abril celebrada na música de Chico Buarque. Em duas versões, com letras e sentidos ligeiramente diferentes. A primeira, de 1975, foi vetada pela censura brasileira, estes censores andam pelo mundo inteiro, e gravada apenas em Portugal. Reflete a expectativa e a alegria em relação à situação portuguesa. A segunda, de 1978, é um olhar à distância, um tanto cético, sobre o rumo entretanto tomado pela jovem democracia em Portugal. Até ao próximo episódio de Classicamente, talvez ainda com músicas de Abril. Sei que estás em festa, pá. Fico contente. Enquanto estou ausente, guardo um cravo para mim. Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente, e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, sei também quanto é preciso, pá, navegar